Se vocês pensam que fazer as compras de Natal na véspera é o vosso pior pesadelo, então pensem duas vezes. John McClane tem os piores natais que possam imaginar. No primeiro, obrigaram-no a andar descalço sobre vidro e agora espetaram-lhe uma multa de estacionamento à entrada do aeroporto. É ou não é tramado? Die Hard, o assalto ao arranha-céus, é um dos filmes dos anos 80 mais bem preservados no coração das pessoas. Bruce Willis, transformado num herói de cinema de ação, não como um polícia durão cheio de músculos, mas apenas como um tipo duro de matar, no sítio errado, à hora errada, mas capaz de fazer frente a qualquer organização terrorista. O cinema Passos Manuel tem presenteado a cidade do Porto com sessões semanais de cinema de culto, com o nome Passos no Escuro. E depois do ciclo dedicado a Dario Argento, decorre agora uma gostosa seleção de filmes de Natal e, pondo o ponto final definitivo à discussão é Die Hard um filme natalício, Assalto ao Arranha-Céus será exibido na quarta-feira, dia 11 de dezembro. O primeiro filme da saga já mereceu as honras aqui pelo VHS e, há 4 anos, vejam bem, ficou a promessa de que continuaríamos a aviar terroristas maléficos em Die Hard 2, a sequela estreada 2 anos depois, já com os pés assentes nos anos 90. O nosso recorrente convidado, José Santiago, é o mentor por detrás do projeto Passos no Escuro e que, para anteciparmos a exibição do primeiro filme por lá, vamos perguntar-lhe hoje, José, é Die Hard 2, o assalto ao aeroporto, um filme de Natal? Boa pergunta e obrigado. Eu não sei, eu acho que o conceito de filme de Natal é uma coisa que pode ir de acordo com o vento e daquilo que acharmos que pode ser. Se tiver neve é um filme de Natal, por exemplo, Eduardo Mãos de Tesouro é um filme de Natal, tem neve, é um filme de Natal. É um filme de Natal, tem aquela música do Danny Elfman que é Boa Natalícia, não sendo também a Natalícia. Pois, estás a ver. O Eduardo Mãos de Tesouro, eu tenho alguma dúvida, mas em relação aqui ao assalto ao arranha-céus e ao assalto ao aeroporto, eu não tenho qualquer dúvida. Para mim, não é um filme sobre o Natal, mas é um filme de Natal. Opa. É sim, senhor, é exatamente pronto, isso. Pronto, a história passa-se na quadra natalícia, temos a música do Larry Snow, e há enfeites de Natal por toda a parte, que mais é que querem? Mas tem que haver referências ao Natal, eu acho que é... Acabei de te ajudar. Há uma temática familiar, tu não acabei sabes o que é de Natal. Pronto, eu sei, eles vêm buscar aquelas teses. Não, a mulher vem passar a quadra natalícia com ele. Pá, que mais é que tu queres, pá? Ele está à espera dela para irem jantar a ceia de Natal. Pronto. Está tudo ali, caraças. As adversidades que vão contra a família e ele tem que ultrapassar isso tudo. Olha, antes de partirmos aqui à conversa do filme, deixa-me perguntar aqui ao José. Perguntar não. Sim. Nós tínhamos tido a promessa de que íamos falar contigo sobre um filme do Dario Argento quando tu estreaste este movimento, não é? Pelo cinema de culto no Porto. Mas entretanto, pode ser. A coisa, entretanto, passou. Para falares um bocadinho nesse projeto, antes de falarmos no Die Hard, não é? E se calhar falar um bocadinho qual é o programa então de Natal do Passos no Escuro. A ideia basicamente é levar o cinema de culto às salas de cinema. E isto, o cinema de culto, é uma coisa que é muito difícil de definir. Eu próprio tentei defini-lo ao fazer o pitch da ideia e é muito complicado. Mas basicamente, se pegarmos na cena independente dos cinemas que estão espalhados pelo Porto e por Lisboa e por outras cidades, vai tudo muito em contra aquele circuito das editoras também independentes, que tem aquele cinema artístico, cinema de autor, e eu acho que deve haver um lugar para tudo isso, e muito bem, e fazem um ótimo trabalho, mas não havia um lugar onde pudéssemos ir ver filmes que não estão dentro desse espectro, que são filmes ditos comerciais, não é? E de género, ou seja, de terror, de ação, de comédia, e que tivessem mais ou menos uma legião de seguidores, não digo legião, mas tivessem alguns seguidores por trás deles, filmes com alguma mística, por exemplo, os filmes do Dario Argento com que eu comecei isto, são um exemplo disso. Os filmes têm os seus seguidores dentro do universo do terror, são míticos, mas raramente temos a oportunidade de ver este tipo de filmes no cinema, e é basicamente isso que eu gostava de transportar, que era esta experiência coletiva de ver cinema daquele que já todos gostamos, porque pode ser aquele cinema que toda a gente já viu, mas quer partilhar em comunhão, e que bom que pode ser, se calhar, ver o Assalto ao Arranha-Céus e gritar um IPKA, motherfucker, tudo em conjunto. Era ótimo, pode não acontecer. Mas é mais ou menos isso, é voltar a levar ao cinema a experiência coletiva de ver filmes que já conhecemos e que, não conhecendo, seja uma experiência comercial diferente, com filmes exploitation, terror, coisas que normalmente não vão lá estar. Tudo fantástico, e eu só tenho pena, opa, coisas de nicho, como é óbvio, infelizmente. Eu não acho que seja de nicho. Não, a maior parte é, infelizmente. O programa de Natal dele não é de nicho. Não é, não, assumidamente não. Não é. O programa de Natal é o Dário Argento poderia ser. O programa, sim, de Natal, que inclui o Gremlins, o Assalto ao Arranha-Céus, sim, e são, o são coisas assombradas, Black Christmas. O Black Christmas, se calhar, é mais. É mais de nicho. É mais de nicho, mas, sim, é também ver se isto da nostalgia. Sim, mas os outros são bastante comerciais. Eu só tenho pena disso ser à quarta-feira, pá. E muita gente, sabes. Mas também faz parte um pouco das regras do mas jogo. Olha lá, se tu estás em Coimbra, se te puseres a caminho do Porto assim que saís do trabalho, consegues, sim, estar à meia-noite, uma da manhã na cama, que é mais, deiteste mais tarde. Se eu não tivesse outras responsabilidades, Daniel. E não, sim, tens, o que é que tu tens mais? Não tens nada. Tenho filhos. Apenas não sei dizer nada, mas um certo senhor responsável por um podcast rival já foi. Não é rival, já foi, não uma é ação. Rival, é um podcast rival. E também tem filhos. E também tem filhos. Era uma provocação. Tudo bem. Vamos ver se acontece. Mas olha, Calha, deixa-me só aqui realçar que realmente eu não tinha pensado nisso dessa maneira, mas em Lisboa há uns bons pares de anos que nós temos imensos projetos semelhantes a isto, sim, a acontecer em o simultâneo. Cinepop, um gajo que, para além do Cinepop, já há mais dois ou três, e um gajo que gosta disto, se morar em Lisboa, o que não lhe falta são opções. Pá, no Porto não havia nada, era uma falha. Parabéns. Sim, no Porto não havia nada, e o Porto é grande o suficiente e há de ter pessoas suficientemente interessadas nisto, pelo menos é o que temos visto no primeiro, sim, mês. Correu, cedeu às minhas expectativas, que eu pensava que ia ter meia dúzia de, não vou chamar gatos pingados porque gosto de tratar bem o público, mas tive números surpreendentes, e eu estou de borrado, não é sempre a apresentar cada sessão à frente daquelas pessoas todas. Mas pronto, mas seguimos em frente até nos pararem, até nos cortarem as pernas. Muito bom. Bem. Tens que meter uma cam com o streaming para a gente ver a sessão também. Só as reações, não é? Com aquele Exatamente, também então, pode olha, ser. Olha, tens é que arranjar uma figura pública para começar a fazer as tuas aberturas, né? Lisboa tem o Cinepop com o Nuno Markle, e agora tu tens que ter... Quem é que podia ser do Porto? Chamas o Fernando Rocha... Ai, o Fernando Rocha. Ou aquele gajo. Rocha, ou o Fernando Rocha a apresentar o Die Hard. Ou o Francisco. Epá, o Fernando Rocha era o melhor gajo para apresentar o Die Hard. Opa, por então não é que às tantas o filho da puta grita lá um IPKI em cara do caralho, não sei o quê. Opa, pronto, estava. Para tudo. aí, sim. Acho que tinha tudo a ver. Era capaz de ser giro. Olha, e na impossibilidade deles não poderem lá ir, que pronto. Podem sempre gravar uma mensagem em vídeo. Sei sim, lá, o Francisco sei, Menezes. Ideias. Olha o Francisco Menezes, por exemplo. São ideias. As filmagens em vídeo já estão a ser... Algumas vão ser postas em prática. Boa, sim. Mas são sessões esporádicas. Mas se alguma celebridade estiver a ouvir isto, for do Porto e achar que ou pode das dar um sugerir um ajudar, filme, não é? E quiser sugerir um filme, exatamente... A sugestão pode partir deles, não é? Exatamente. Então, o Die Hard 1... É a próxima sessão, não é? Pode ter ou não o Fernando Rocha a abrir essa sessão. Pode ter ou não, sim. Uma vez podemos que nós já... começar a fazer, sim, sempre isto. Pode ter ou não alguém. Exatamente. Claro. Logo se vê. E metes isso nos cartazes. Metes isso nos cartazes, porque é sempre uma surpresa. Se aparece, é uma surpresa. Se não convidado aparecer, surpresa. Também é uma surpresa. Convidado de surpresa. National Airport. What's this about? Oh, just a feeling I have. Ouch. And you get those feelings, insurance companies start to go bankrupt. Pronto, Die Hard 2, vamos lá, isto, assalto ao aeroporto, não é? Eu não sei se vocês acreditam no karma ou em coincidências, mas o John McClane é o tipo mais azarado do Natal, não é? Acho que não, pá, não há um mais azarado. Acho que tudo lhe acontece. Eu acho que nem, sim, o Ernesto tem tanto azar no Natal, pá. Ernesto há um tipo salva mais Natal. Azarado e é o tipo do Charles Bronson do Death Wish. Esse ainda é pior, mas pronto. Não é? Saga errada. Desta vez temos um grupo militar terrorista que toma de assalto o aeroporto de Washington, em Dulles, e impede a aterragem dos aviões que estão no ar. Alguns deles quase sem combustível E Ole Gennaro, a mulher do John, está num deles. Na verdade, tudo isto é uma manobra... Outra coincidência. Também, também. Tudo isto é uma manobra de diversão para libertar o General Esperanza, que está preso por tráfico de droga. Quem o libertar irá receber uma boa recompensa. Esperanza é interpretado por Django himself, Franco Nero. Franco Nero. É verdade. Então, McClane desta vez não faz amigos entre a polícia e leva logo com uma multa de estacionamento à entrada do aeroporto por um primo de um primo de um agente da polícia do aeroporto, não é? Que é interpretado pelo Robert Costanzo. Logo para começar com o pé esquerdo. Eu acho que este filme é o filme dos foreshadowings. Porque tem essa cena com esse polícia logo ao início. Depois tem aquela velhota com o taser no avião, que há de vir a ser útil mais tarde. Eu confesso que hoje não penso desta maneira, mas durante a minha adolescência, este aqui foi o meu preferido. Era o meu preferido. O assalto ao aeroporto. Então. Opa, porque era tudo maior, era tudo mais espetacular, tudo mais espalhafatosa. É verdade. O primeiro é um filme mais claustrofóbico, porque é tudo num edifício. Epá, e tem mais suspense. É um filme mais calmo. Não, mais, tem mais suspense. Epá, e é mais contido, de alguma forma, a nível da ação. Sim. Epá, se bem que o 2, a escala é toda muito maior, não é? Tens todo um aeroporto, tens aviões a despenharem-se, tens militares, terroristas. Perseguições de mota de neve. Epá, é um filme que enche muito mais o olho a nível visual e pirotécnico. Okay? Mas é também por isso que eu acho que o Die Hard 2 é um filme mais genérico. É verdade, e é verdade. O Die Hard 1 tem uma gimmick, não é? Tu estás a ver aquele gajo numa situação... onde não estavas a ver outro a fazer aquilo. Raramente temos este tipo de situações, a não ser num filme catástrofe, tipo Towering Inferno, mas aquilo está tudo em chamas. Sim, sim. E aqui tens uma situação mais genérica, não é? O herói vai para todo lado, tem perseguições, tem explosões. É um filme de ação mais parecido com outros. Yeah. Sim, sim, sim, sim. Opa, obviamente que hoje em dia, eu tenho a certeza que o primeiro filme é o melhor filme. Mas durante muitos anos o 2 era o que enchia mais o olho, porque era o John McClane de rédea solta, não é? Enquanto que no primeiro... E faz sentido. No primeiro ele estava muito, muito preso só àqueles andares do edifício e depois já à parte do penthouse, não é? Daquela parte lá com o helicóptero lá em cima, que acaba por ser o clímax do filme, porque tudo o resto passa-se ali ou nas imediações da entrada do edifício. Aliás, tu só tens o exterior do edifício logo a começar o filme, que é quando ele chega. É no início, sim, quando no ele aeroporto, vem do aeroporto e a chegar. E vem na limusine para o edifício. De resto é tudo entre paredes, não é? E à noite. Eu acho que aquela side story do polícia e do gajo da limusine, mas é basicamente isso. Yeah. Mas eu acho que também por causa disso é um filme mais criativo. Eu acho um, e já na altura achava, o palco me perdoou, mas eu já quando era perdoado. Puto, achava quando um eras puto, mais eras, divertido. Eras inteligente. Não, achava mais criativo. Não sei, o facto de se passar num edifício alto, cheio de janelas, percebes? E de haver vidros partidos, e ele estar pendurado numa talvez mangueira, seja por isso que o título estar no em fosso francês, de elevador. Talvez seja por isso que o título em francês chama-se Piège de Cristal. É, exatamente. Que é armadilha de cristal. Armadilha de cristal. Armadilha de cristal. Porque é um edifício todo de cristal. La jungla de cristal. Ah, exatamente. Eu é sempre, edifícios altos, arranha-céus, sempre me causaram algum fascínio e ao mesmo tempo impressão quando estava neles. Por causa disso, o Die Hard, para mim, ganhava sempre. O Die Hard 2 parece um filme muito ocupado. Muito ocupado. Tem sempre muita coisa a acontecer. Ótimo. Muita gente de fundo, muita gente a circular, não é? Multidões a correr. Aliás, eu acho que o Die Hard 2 tem um sério problema, que é ser uma sequela do Die Hard, porque eu acho que este filme ganhava muito mais não tendo termo de comparação com o primeiro, porque é um ótimo filme de ação e é um dos melhores filmes de ação deste género. Sim, mas eu não acho mal considerado, mesmo sendo a sequela do filme que é. Sabes, eu acho que é. Pelo menos, mas é a minha percepção, acho que poucas pessoas viram ou ligaram ao assalto. Eu acho que ele acabou por perder mais relevância até quando saiu o Die Hard 3 with a Vengeance. Toda a gente reconhece. Aliás, porque é o regresso também do realizador do primeiro, não é? O John McTiernan. McTiernan, sim. Regressa para fazer o 3. Epá, e toda a gente aclamou o 3 como sendo epá, 3... quase uma sequela direta do 1 e não o 2. Epá, quase que esqueceram o 2. E eu acho que isto é bastante ingrato, porque eu considero o 2 melhor, um melhor filme que o 3 até. Achas? Eu acho o 3 melhor. Eu ainda é assim acho o 3 melhor que o 2. Yeah. Eu acho o 3 melhor que o 2. Já não me convenço. Sim. O Jeremy Irons a fazer de um Hans Gruber 2. Epá, já é tentar. Porque o Hans Gruber foi um vilão tão icónico. É, vilão com sotaque alemão, não epá, é? Que e tiveram que arranjar. Epá, temos que arranjar um Hans Gruber 2. Epá, então vá, o gajo tem que ter um irmão. Epá, foi uma é um desculpa, irmão, yeah. Foi uma desculpa um bocadinho desfarrapada. Percebes? Yeah. Sabem que eu só o ano passado é que reparei no sotaque alemão do Hans Gruber. Tu nunca tinhas reparado nisso? Porquê? Nunca. Então, mas isso é uma questão no filme. Britânico. Não, e o ator é britânico. Sim, claro. Mas, mas isso é uma questão no próprio filme. Porque é assim, o John McClane mata um dos terroristas e fica com um walkie-talkie, não é? E então ele está a ouvir as comunicações e ele e o Gruber falam um com o outro. Tem ali uma conversa, uma troca de palavras. Depois há aquele momento em que eles se encontram e em que o Gruber muda logo de sotaque para que ele não o identifique. E é nesse momento que o John McClane lhe dá uma pistola para ele sem ajudar bala. A combater os... Exatamente. A questão é que ele não caiu na esparrela. Okay? Eu sei, mas eu percebi essa parte toda. A questão é que para mim era um gajo com sotaque britânico e não com sotaque alemão. Porque eu nunca decifrei o sotaque alemão na personagem do Hans Gruber. O vilão do 2 é assim um bocado mais esquecível, não é? Epá, muito esquecível. A questão é que eu acho que o 2 não tem um vilão, tem 3 vilões. Tem ali 3 bosses. Quais é que são? Então, quais é que tem, são? Tem esse principal interpretado pelo William Sadler, que é o gajo que lidera as forças especiais que estão, os terroristas, vá, por assim dizer. Uhum. Tem o General Esperanza. Ele acaba por ser o mentor. Yeah. E depois tens o Vira Casaca, interpretado pelo John Amos, que se spoiler revela... Spoiler alert! Pois, é verdade. Um grande spoiler. Acho que o pessoal já estava à espera, não? Mas olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu vi o filme agora, revi, e já não me lembrava desse plot twist. E apanhou-me na curva. E é brutal. Né? Apanhou-me na curva. É um murro no estômago, okay. Não é? É um valente murro no estômago. E eu lembro-me sempre desse gajo, desse ator, por ser o pai... No Príncipe em Nova York, ele é o pai daquela família. Sim, é o dono do McDonald's. McDonald's, Paulo. Cuidado! Sabem onde é que eu me lembro do John Amos? Daquele filme extraordinário com o Sylvester Stallone, no Prisioneiro. Onde ele, ele é um prisioneiro. É um guarda-prisioneiro. Stallone no Prisioneiro. Sim. Stallone no Prisioneiro. Ou em inglês, lockdown, acho. Exatamente. Eu. Em inglês é lockdown. Em português é Stallone no Prisioneiro. Stallone no Prisioneiro. E o Van Damme, Van Damme também teve... O ator foi preso. Exatamente. O gajo era um ator de método e o gajo foi preso de propósito para fazer um filme. E o Van Damme Stallone também teve direito a isso. O Van Damme também teve direito que era... Van Damme o Prisioneiro. Não, era Van Damme... Van Damme sem escape. Não, que era Van Damme sem escape. Não, espera lá, pá. É aquilo que ele também vai para uma prisão, como agente infiltrado. Van Damme... Era lá. Van Damme espalha-brasas, não? Sei lá. É Van Damme implacável. Em português. Van Damme é implacável, de facto. Nós chegávamos lá. Se continuássemos a tentar, nós chegávamos lá. E só agora é que eu me apercebi que o Duplo Impacto também foi lançado com o nome de Van Damme Duplo Impacto cá em Portugal. Isso é ótimo. É como aqueles artistas, aqueles músicos que lançam o primeiro álbum, é o nome do artista também. É o álbum sim, homónimo. Pronto. Epá, eu confirmo é para ganhar. Que é Van Damme Duplo Impacto. É. Mas há bocado estavas voltando atrás ao terceiro vilão, mas esse não chega bem a ser um vilão, porque o gajo é mais para o fim e o gajo é despachado tem... passado não, pouco tempo. Não, e é numa cena, para mim, é numa das cenas mais marcantes do filme, que é aquela luta na asa, em cima da asa. Não é? Sim. Essa é uma das cenas para mim mais espetaculares e ele tem uma das mortes mais espetaculares. Pela asa, sim. Ele é comido pela asa, não, pela turbina. Pela turbina suga sim, o gajo e depois tu só vês sangue a ser espalhado por todo lado. Epá, e essa luta basicamente acaba. É imitar o Indiana Jones. Quase, é um pouco isso. O plano até tem um plano exclusivo só para o splat de sangue. Exatamente. Né? Tipo, este plano é só para ver o splat. E depois tem aquela cena em que ele deixa aquele rastro de combustível na neve, não é? E em que ele acende o isqueiro. Essa cena. E depois veio a chama a subir aos céus atrás do avião. Sobe para o avião. É incrível. É incrível. Como é que isso é possível, meu Deus? Yippee-ki-yay, motherfucker. Se alguma vez se justificou, um yippee-ki-yay foi nessa cena, pá. Opa, mas deixem-me que vos diga, o Ippikai aí está forçadíssimo. Não, por que não, razão é que ele disse essa merda? Não, não há razão. Foda-se, depois daquilo que ele passou lá no aeroporto, pá, não está mais justificado. Mas isso é só para a audiência, é que no primeiro não filme... Não é nada. Porque, no primeiro filme, o outro estava a chamá-lo de herói de cowboy americano, não é? Portanto, isso aí faz algum sentido. Agora, neste aqui, não faz sentido nenhum. É, pá. Mas pronto, ok. É um catchphrase. Ele lembrou-se. Na memória coletiva das pessoas, pensam que Ippikai e Motherfucker é uma coisa dita em grito e é uma coisa... É sussurrada quase, não é? Mas aquilo é quase sussurrada, é quase só... Isso foi então... roubado, entre aspas, de uma série de cowboys dos anos pai 50. É possível, porque quando o personagem diz isso no primeiro filme... Tu sentes aquilo como uma referência a um outro clichê qualquer, não é? Jolly Rogers ou Roy Pronto, Rogers. Para aí. É assim. Qualquer coisa assim, porque eu vi agora de Netflix há uma série que se chama The Movies That Made Us. E eu vi também, eu também vi. Pronto, e há quatro filmes, é o Sozinho em Casa, o Die Hard, o Dirty Dancing e o Caça-Fantasmas. E o Ghostbusters, exatamente. E foi aí que eu descobri isso. É daquelas catchphrases que os autores originalmente estavam longe de imaginar que ficassem no vocabulário cinematográfico, não é? Aquilo foi o público é que trouxe aquela frase para cima, acho. Porque eu. Porque aquilo podia ser só uma coisinha que passava e ok. É isso. Mas não, aquilo foi mesmo adotado. Este filme, e juntamente com o terceiro, é a última vez que víamos o John McClane, na verdade, porque vocês já repararam com, no salto com cabelo, de personagem que com houve? Com cabelo, não é? Pois não, é, sem cabelo. O salto de personagem que houve do 3 para o 4 e depois de todos os que vieram. Sim, com... sim. Pá, mais um, não só é mais um. Personagem. A personagem passou a ser o Bruce Willis e já não é o John McClane. Eu acho que é uma caricatura. A personagem tornou-se uma caricatura, percebes? Porque o John McClane era o everyday guy, não é? E a partir do momento passou a ser o Rambo. Com que ninguém é um Rambo. O Bruce urbano. Willis parece que ficou muito, muito arrogantezinho. E com a idade parece um velho resingão, não é? Sim. E eu, pelo menos... isso é um facto. E o Stallone, e o Stallone que o diga no Expendables 3. Bruce Willis out! Ford in! Eles zangaram-se. Então o gajo pediu não sei quantos milhões para ter um cameo. Já não está para se chatear. Eu acho que quando ele regressa no revival, vá, sequela, quase remake. Live mas, Free vá, or Die Hard. Exatamente, quando ele volta aí, sim, nota-se que o gajo parece que já tem ali um bocadinho aquela coisa do que chatice, sim, aquilo era filmes. O último é quase uma passagem de testemunho lá para o DJ qualquer coisa. Passagem de testemunho para a cova. Pá, é isso. É que o quinto filme, eu esqueci, eu apaguei esse filme da minha memória. Pá. É tão vazio. É tão genérico. Esse é o problema. Eu acho que esse aí tem ali uma colagem de várias coisas dos filmes anteriores. Eu revejo muita coisa do 3 no 5, no quinto filme. Achas? É capaz de ser o mais aproximado, mas mesmo assim... O 4 eu ainda aceitava porque era tipo uma paródia over the top de tudo aquilo que tinha acontecido. Ok, estavam a assumir isso. E mas tornou-se, era um filme de ação mesmo exagerado a nível de efeitos especiais. Sim, era e tudo, tipo True Lies. Ficou assim uma coisa frenética. Mas o quinto pareceu uma coisa mesmo a despachar. Parecia um episódio qualquer de uma série daquelas de procedimento de CSI, mas com um bocado mais de ação, para justificar algum tipo de número à frente de Die Hard. Sim, sim. Yeah. O Kevin Smith também já foi bastante sonoro em relação a isso. Que ele realizou um filme com o Bruce Willis. E ele diz que nunca mais vai voltar a trabalhar com o Bruce Qual Willis. Qual é que foi? Foi Cop Out. Cop Out, exatamente. Ah, ok. E em que ele sempre desejou trabalhar com o Bruce Willis, porque ele é um grande fã dos Die Hards e da personagem do John e McClane. E entrou num? E então, era um geek no 4, não era? Era um geek informático, sim, ou alguma coisa assim. Sim. Yeah. Epá, então ele era um sonho dele tornado realidade trabalhar com o Bruce Willis e não sei o quê. E ele diz que foi um pesadelo trabalhar com ele. Imagina que é o teu ídolo ser um. Uma besta, não é? Ser um cretino, yeah. Exatamente. Não, então, o gajo fez uma rotina de 20 minutos só de uma palestra a falar de quão mau é trabalhar com o Bruce Willis e de quão pesadelo foi. Vamos falar dos. Capangas de vilões que entretanto ficaram atores conhecidos, não é? Estás a falar do John Leguizamo, do Von D. Curtis Hall e do Robert Patrick. Eu reconheci, eu quando vi o Exterminador Implacável 2. Para quem não sabe, é o T-1000 do Exterminador Implacável. Eu quando vi o Exterminador Implacável, eu reconheci-o. Eu reconheci como sendo o gajo que morre. R2. É exatamente, eu reconheci o pá. Oh meu Deus, juro-te, ninguém fez isso na história do cinema. Agora, yeah. Para além da Bonnie Bedelia, regressa também o Reginald Val Johnson. Reginald, quem é o Reginald? É o polícia fixe do primeiro com quem ele. Que ele só conhece no fim. Que ele só conhece no fim quando sai do edifício. Sim, sim, sim, sim. Mas é um cameo, praticamente. É um cameo, é um telefonema. É um telefonema. É verdade. E num papel muito menor está o William Atherton, que é o jornalista sensacionalista, que, pronto, a Oli gosta de lhe dar uns murros no nariz. Aí ele aparece outra vez. É um punchline. Aparece outra vez. É o chato. Já não me lembrava. Ouve e aparece. Ele vai no avião ao lado dela. Ah, sim, sim, sim, é isso. Já não me lembrava que era o gajo do 1, é verdade. Pois é. Opa, até porque eu já não vejo o filme, se calhar, há 10 anos. E aí tens isso tudo aí. Está bem presente, está bem presente. Foi por causa do Pesadelo em Elm Street 4. Pá, se calhar é a deixa para falarmos no eixo. É a deixa. Hoje, Paulo, como é que é? Hoje o Paulo decidiu ir pegar aqui numa rubrica que já não fazia há muito tempo. É verdade. Que é o... É o Eixe Gajo! Eixe Gajo! I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. Pá, isto é a primeira vez que eu estou a... Fazes parte disto. Então o título que eu dei um título a este eixo, vejam lá, que é a Ascensão e Queda e Reinvenção de Rennie Harlin. Então... Estou ansioso pela reinvenção. Sim, eu também estou. É para 2030, não é? Talvez. Mas vá. Suspense. Rennie Harlin nasceu Lauri Arjola, na Finlândia, e começou a sua carreira a realizar filmes publicitários. Ele deu o salto até Hollywood para dirigir Chuck Norris em Born American. Mas a meio da produção ficaram sem financiamento e Chuck Norris avançou para outro projeto, passando o testemunho ao seu filho, Mike Norris. O filme estreou sem grande visibilidade, mas acabou por ser um cartão de visita para mostrar às produtoras que procuravam mão de obra barata, e foi no momento certo porque Charles Band, da Full Moon, procurava alguém, fosse quem fosse, para realizar o Prison. Apesar de ter estreado em poucas salas, este filme teve alguma visibilidade porque a história lidava com elementos de terror e sobrenatural, o que arrastava alguns fãs do género às salas. Por esta altura, a New Line Cinema estava num impasse. A sua galinha dos ovos de ouro, a saga Pesadelo em Elm Street, começava a perder fogo e precisavam de revitalizar o franchise. Estavam à procura de novos talentos, com um olhar fresco para dar continuidade ao franchise. Rennie Harlin iria dirigir Pesadelo em Elm Street 4. Não é mau filme. Que à parte do filme original de Wes Craven, é o meu favorito de toda a franquia. Eia. É verdade. Claro. Para mim é o terceiro melhor. É o 3, é o 3, sim. Toda a gente terceiro é o segundo melhor, para mim. É o mais divertido, sim. De facto, os produtores foram todos apanhados prevenidos, porque tiveram exatamente aquilo que procuravam e mais. Harlin era um workaholic exigente e empenhado. E afinal de contas, The Dream Master era apenas mais uma sequela de um filme de terror. Ora bem, se este gajo faz um filme de terror, se calhar vamos pô-lo a fazer um filme de ação. Exatamente. Num dos maiores franchises da história até à altura, mesmo, não é? É isso mesmo. Harlin estava agora preparado para entrar na grande liga de Hollywood, e o seu primeiro filme com um orçamento de 70 milhões de dólares era nada mais nada menos do que a sequela de um dos filmes de ação mais icónicos e rentáveis de sempre, Die Hard 2, Die Harder, ou entre nós, Assalto ao Aeroporto. A responsabilidade era enorme porque a escala do filme era também maior. E apesar de ser um festim visual, a crítica não viu com bons olhos esta segunda incursão. Isto tudo fez com que Harlin decidisse abrandar um pouco o ritmo e reagrupar para voltar à carga. A Fox ofereceu-lhe o trabalho de escrever e realizar Alien 3, e Harlin, depois de um ano a desenvolver o projeto, decidiu abandoná-lo porque a história que os produtores queriam ver no ecrã era demasiado semelhante à de Aliens. O produtor Joel Silver convenceu-o então a aceitar um trabalho completamente diferente do que seria a sua praia, e assim avançou para um projeto menor, que é The Adventures of Ford Fairlane, encabeçado pelo agora caído em desgraça, o comediante Andrew Dice Clay. Entretanto, Stallone veio repescá-lo para dirigir Cliffhanger, Assalto Infernal, mais um assalto. E como eu gosto desse filme. E eu também. É um grande filme de ação. E é gosta... Rennie Harlin outra vez na neve, não é? É um ótimo filme. É um filme de caraças. É muito bom. E este filme... Incrível. E é outro assalto. É outro assalto. É outro assalto. No título em português. Em português, sim. É um dos maiores sucessos da carreira de ambos. Tão só. Harlin conheceu Gina Davis durante a rodagem de A Ilha das Cabeças Cortadas. Isto foi antes da febre dos Piratas das Caraíbas, mas sem o sucesso que os Piratas das Caraíbas tiveram. Eu vi esse filme muitos anos mais tarde na SIC. E gostaste? E eu pensei assim, como é que isto não foi um blockbuster? É verdade. Como é que isto não foi um sucesso? Eu pensei o mesmo. Eu também pensei o mesmo. Porque era um filme cheio de cenas, pá. Era um filme cheio. Era um blockbuster, não é? Eu gostei. Tinha tudo para ser um vencedor. Um sucesso, não é? Sim. Eu acho que foi o facto de ter uma personagem feminina, talvez, como cabeça que dizer com isso, Paulo? Eu acho que se calhar não levou tantos homens ao cinema, se calhar. Eu não acredito. Eu nunca acreditei muito nessa merda. Não tu sei. Tens o Aliens, pá. Eu sei que sim. Tu tens eu o Aliens. Sim, mas o Aliens não começou por ser a Sigourney Weaver, não é? Pá, mas ele não aprendeu dessa vez. Pois não, porque ele casou-se com ela e fizeram logo a seguir mais um filme juntos, que foi o Long Kiss Goodnight. Que é um bocado Die Hard 3. É um pouco. Mas o filme que se seguiu retirou definitivamente o tapete debaixo dos seus pés. E selou o destino como realizador da Primeira Liga. E estou a falar de Perigo no Oceano. Grande. Com Thomas James, Saffron. É um guilty pleasure. Também tenho esse como guilty pleasure, sim. Olha, que para mim não é guilty pleasure. É um ganda série B o filme. Eu gosto. Pois, a questão é essa. A questão é que já não é propriamente um filme de Primeira Liga, não é? Eu lembro-me do filme ter estreado com alguma pompa em circunstância nos cinemas na altura. Sim, é um filme com Samuel L. Jackson. Atenção, é com Samuel L. Jackson por breves instantes. Mas ninguém sabia disso. Tinhas o Samuel Jackson ali naquilo, tinhas o LL Cool J, que era o rapper da moda da altura, tinhas uns efeitos especiais que eu te digo, por experiência própria, que na altura me deixaram completamente doido. Porque sim, aqueles, na altura funcionava. Então, olha, ficámos doidos ao inverso. Fui ao cinema ver este filme com uma expectativa muito grande. Epá, e saí de lá profundamente desiludido. Então o problema foi teu que criaste expectativas erradas. É verdade. Adiante. Capaz. Bem, a partir daqui começou uma longa travessia do deserto para Ronnie Harlin. Ele começou a aceitar projetos menores e tentou replicar a química vencedora com Stallone em Cliffhanger. E a convite de Stallone aceitou realizar Driven, que, resumindo, foi uma bela ideia que descarrilou ao comprido. Despistou-se, não é? É difícil de imaginar que é mesmo... Perdeste aqui a oportunidade de fazer o pan. Eu não sei se vocês já viram este filme, mas é terrível. Já vi, infelizmente. Nunca vi. É difícil de acreditar que a mesma equipa que fez o Cliffhanger também fez o Driven. Quando o gajo começa a andar um de Fórmula 1 pelas ruas, só porque em vez de levar o carro dele, leva o carro de Fórmula 1, é ótimo. É um trauma este filme. Após uma reunião de controle de danos, ele foi chamado à última hora pelos produtores do Exorcista, o princípio, para refazer por completo o filme. E quem vê a versão de Paul Schrader, Dominion, percebe o temor dos produtores. O filme era tudo menos comercial. Agora, em defesa do Harlin, tendo em conta a batata quente que lhe foi depositada nas mãos, eu acho que ele fez um excelente trabalho. Se calhar até a versão melhor dos dois. Sim. Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Eu nunca nenhuma das duas. A sério? Ah, não. Tens aqui um bom trabalho de casa. É giro por causa desse exercício, precisamente, para poderes comparar uma versão e outra. Dois filmes perfeitamente prontos a lançar e tu tens ali para poder comparar um e outro. É giro. Tu tens casos em que aparecem realizadores de emergência, não é? Para salvar produções falhadas. Sim, exatamente. E tu nunca chegas a ver a primeira versão, não é? Porque ou a coisa é reeditada ou o produto não é acabado. Quer dizer que eles até puseram os efeitos especiais na outra, aquilo estava acabado. Sim, estava acabado. Acabado. É um caso raro em que tu podes ver mais ou menos a mesma história na versão de um realizador e mais ou menos a mesma história na versão do outro, filmado de raiz. Acho que a versão do Ronnie Harlin foi um flop, mesmo assim, e eles provavelmente tinham aqui uma oportunidade de fazer mais alguns trocos. Tentar rentabilizar. Claro. Já agora... Mas olha, só uma coisa, se tu saltaste o Caçadores de Mentes, que eu quando vi achei, olha, puseram o Ronnie Harlin neste nicho, que é os realizadores que fazem filmes de terror, onde o gajo mais bem pago morre no início. Por acaso ia agora comentar, ia enumerar, e o filme realmente tem um bom argumento e está muito bem executado, mas é um filme que eu acho que padeceu de uma falta de investimento na promoção. Tu, para o encontrar, tinhas que ir à procura dele, não foi um filme que fosse muito divulgado. Esse filme não tem uma ex-convidada do VHS, a Patrícia Velásquez? Opa, não... é, acho que sim, é uma das gajas que lá está. Acho que sim. Paulo, por amor de Deus, eu estou claro que tem. Ela morre eletrocutada, uma merda qualquer. É possível, não é? É possível. Um abraço, Patrícia. Tu já falaste com uma atriz desse filme, pá. Um abraço, Patrícia. Bem, gosta muito de Sintra. Exatamente. Antes de verdar pelo universo das séries de TV, Harlan realizou alguns títulos dignos de referência. O Pacto, que é um teen wolf competente. O Cleaner, que o junta novamente a Samuel L. Jackson. E 12 desafios com a vedeta da WWE, o John Cena. E que eu gosto muito. É um outro die-hard, um die-hard mais plástico, mas a fórmula é um bocadinho a mesma. A reinvenção de Harlan começa com o renascer das cinzas de Hércules, a lenda começa. Depois deste fracasso a todos os níveis, Rennie Harlan ruma para o Oriente para realizar o aceitável Salva-te Se Puderes com Jackie Chan e Johnny Knoxville. Apesar deste filme não ser um êxito estrondoso, abriu-lhe as portas para assinar um contrato com o Alibaba Pictures Group para produzir vários filmes para o mercado asiático. Isso é tipo Asylum. Mas não, okay. não é. Até agora já realizou dois filmes. O seu próximo filme chama-se The Misfits. Está agora em pós-produção e conta com Pierce Brosnan e Tim Roth nos principais papéis. Ainda pouco se sabe sobre este filme, apenas que a história gira em torno de um assalto que corre mal, mais um assalto. A meu ver, ainda não será este o filme que vai trazer a Harlan de volta ao campeonato principal. Contudo, eu acho que ele já nos deu imensas provas do seu talento e de ser um sobrevivente, e a meu ver ainda é um realizador a ter em conta e que reserva alguns trunfos na manga, e eu anseio verdadeiramente por reencontrá-lo numa sala de cinema a nadar como peixe na água dentro do género que o tornou um visionário da ação de alto calibre. E a ser comido pelos tubarões do Deep Blue Sea. Três ou quatro. Bem, boa sorte. Olhem, boa sorte, Rennie. Boa sorte. Rennie antidigestivo. Não. Esta semana tive esperanças de vos fazer uma surpresa e dizer que iríamos ter Rennie Harlan no VHS, e então meti conversa com ele no Twitter. Convidei-o num tweet a participar no nosso podcast. O Sacana fez like ao meu comentário e não disse absolutamente nada. Yippee-ki-yay, like. Motherfucker. Mas fez like. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. Paulo, tu há bocado falavas no facto de Gina Davis ser uma cabeça de cartaz feminina. Eu sempre, essa coisa das mulheres serem cabeças de cartazes e não chamarem homens, achei uma treta. Não é uma questão. É um preconceito dos estúdios e acho que não traduz nada à realidade. Concordo das coisas. Contigo. Os filmes de terror sempre tiveram mulheres como papéis principais. É histórico, as mulheres estavam lá para morrerem, basicamente. E nós já estávamos habituados a isso, e quando íamos ver o Alien, já íamos ver um filme de terror e íamos. Agora, quando estamos a falar de um género de aventura e assim já povoado de heróis masculinos, acredito que a habituação tenha levado a que depois, quando surgiu um filme de piratas com a Gina Davis no papel principal, a coisa não tivesse corrido assim tão bem. Ainda por cima, o ator com quem ela contracenava também não era o tipo mais... O Matthew Modine, sim. Era uma grande estrela? Não era, mas era uma estrela que estava associada a comédias românticas, acima de tudo, sim. Nunca tinha tido papéis de ação. Acredito mais nisso, acredito mais na conotação dela, a Dan Gina Davis, e não no facto dela ter um pipi. Sim, a Gina Davis era uma atriz dramática e de comédia, e de comédia romântica. Acho pois. Que o único papel de terror que teve foi na Mosca, e mesmo assim não era nada associado à ação. Exatamente, se eu visse a Jennifer Aniston como cabeça de cartaz dos Piratas das Caraíbas, confesso que ficava um bocadito... Mas era por ser a Jennifer Aniston, não era por ser... Então quem é que tu não fazias... Sendo mulher, opa, Angelina Jolie, por exemplo, ela fez filmes de ação e todos eles convincentes. Nos Piratas, ok. Opa, estou-me a lembrar assim de repente, mas de certeza que há mais muito mulheres bem. Que não me incomodariam minimamente. Olha, a Charlize Theron, por exemplo, sei pelo lá. Visto não há montes, só disseste duas. Pois. Opa, disse agora de repente, caralho. Na altura a Gina Davis... Amanhã faço-te uma lista, pode ser? Tá bem. Bem, vocês sabem da cena polémica da Black & Decker? Então, a Black & Decker pagou vários milhões para fazer um product placement de um berbequim que McLean usaria para abrir as condutas de ar-condicionado. Mas a cena foi eliminada Mondonharia para a câmara e diria, final. Esta ferramenta é ótima. Exato. E então a empresa meteu a produtora em tribunal e ganhou. Apesar de ter sido um sucesso bilheteira, foi fortemente criticado pela crítica de cinema, mas eis que Siskel and Ebert, os críticos de referência na altura, ouçam só o que é que eles disseram sobre a estreia do filme. Die Hard 2 combines big-scale special effects and also quiet moments with its hero and a solid sense of humor in the style of the Bond pictures. Congratulations, I think, for creating a convincing world at the airport. Great special effects involving the control tower and the landing field and Bruce Willis, that solitary figure out in the snow at night, fighting against the big jets and hordes of mercenaries. I liked it very much, too. It's not the best movie of the summer. It's not as original as Dick Tracy, for one thing, but it is a very good movie, and one of the things that's best about it, and also scariest about it, is how convincing it is in terms of its aircraft footage. There was a crash in this movie that looked all too convincingly real. I think that this movie is going to be severely edited before it's shown in in-flight entertainment systems. Disseram, bem, conclusão. Sim, é verdade. O que é que mais podíamos querer? Podíamos querer, se calhar, rever o primeiro filme, que é o que vai acontecer já quarta-feira, não é, José? Relembra lá a malta. Olha, pois é. Na próxima quarta-feira vão poder ver toda a glória do Die Hard, do Assalto ao Arranha-Céus. Vão poder pegar nas vossas partes favoritas e gritar com toda a gente na sala, vão poder rir-se, bocejar, adormecer, tudo nos passos no escuro. Dorme-se bem lá. É confortável. Que bela salinha. Sim, por acaso é. Tem ar-condicionado, então. Digo-te que, tendo passado pelo Rivoli algumas vezes e tendo entrado, confesso que com desconfiança, na sala do cinema Passos Manuel, estou muito confortável na sala do Passos Manuel, mais do que até no Rivoli. Muito bem. Eu vi algumas fotos e é uma sala pequenina, mas parece ter muita pinta. Muito é bem. Maneirinha, é acolhedora, toda a gente está ali para o mesmo e toda a gente se quer divertir. Para de vender isso, já percebemos que os gajos do Rivoli te mandaram passear. Muito bem. É a que horas? Pronto. É às 22 horas. Pronto. Sim. Estamos aqui já a fechar o podcast e eu não sei como é que o Daniel não falou do videojogo do Die Hard 2. Pá. Não sei, eu lembro-me de ter jogado um jogo para a PlayStation que era uma espécie de amostragem de todos os três primeiros Die Hards. Tu jogavas capítulos dos vários filmes, era o Die Hard Trilogy. É o Die Hard Trilogy. Agora, só uma curiosidade que eu estava para falar há pouco e não me deixaram. Eu conheço Malditos. Pessoas, no plural, que acham que o Die Hard é aquele filme onde o Bruce Willis está com o Samuel L. Jackson e vão pela cidade tentar desarmar umas armadilhas. Então, mas isso é o 3. Okay, acham que o primeiro é o terceiro, é isso? Exatamente, porque foi o único filme que saiu cá como Die Hard. E acharam que a vingança era o subtítulo do filme Die Hard. Mas ele saiu cá como Die Hard 3, a vingança. Não, então, mas como Die Hard, a vingança. A vingança. É pá, mas eu já pois vi... É pá, eu não vou jurar a pé juntos. Temos que ir às capas da TV Mais. Acho que já vi Die Hard 3, a vingança. Eu sei que existe Die Hard da vingança, mas acho que também existe Die Hard 3, a vingança, pá. No IMDB continua a estar como Die Hard, a vingança. Certo. Mas isso é excelente, porque repara, se houve malta que nunca viu o primeiro Die Hard à conta disso, podem agora ir ao Passos no Escuro ver, não é? É brutal. Exatamente. Podem, sabendo que o Assalto ao Arranha-Céus é um Die Hard. Pronto. Olha, fazes essa pergunta à entrada. Se não souberem, não entram. Vais ter lá uma sala com três pessoas. É isso. Rua. Vou conscientemente perder dinheiro só para não deixar entrar quem não sabe. Uma questão de orgulho. Exatamente. Aqui no VHS seremos sempre os tipos errados, no sítio errado, à hora errada. E chegou a hora do adeus, adieu, a fim da resina goodbye, com o sonoro Yippee-ki-yay, motherfuckers. Feliz Natal! Acho que acabei de acordar os meus putos com esta merda.